Portal do Arrocha. Adivinha quem chegou? Sou eu, Alex Gomes, o blogueirinho do amor. É, e quando eu chego mostrando a minha dança, as novinhas não resistem, elas logo se balançam, ficam louca pra saber quem foi quem chegou. Sou eu, Alex Gomes, o blogueirinho do amor. Blogueirinho, amor, blogueirinho, amor. Vem, amor, tome, amor, desce, amor. Oh, blogueirinho, amor, blogueirinho, amor. Vem, amor, tome, amor, desce, amor. Cheguei trazendo nova dança que agita o povão. Vem toda minha galera com o hit do verão. Blogueirinho, amor, blogueirinho, amor. Vem, amor, tome, amor, desce, amor. Blogueirinho, amor, blogueirinho, amor. Vem, amor, tome, amor, desce, amor. As novinhas não resistem, elas logo se balançam, ficam louca pra saber quem foi que chegou. Sou eu.